Salvador 35217, request a deviation to the left of Concert, runway heading 200 for 12 miles due. Thunderstorm. Clear deviation. After deviation, fly direct to Duna position, VP 5217. Clear for deviation after that, Duna intersection 35217. Bom dia, do 4201, a linha da cola opção 0, vento variável com 3 nós. A linha da cola da 10, 9083, número 1, pode ficar. Bom dia, pode esperar. Até. Te firmo. Vento 220 graus, 3 nós, 4201. Recife 4201, decola 234, controle agora 120, décima 8, boa viagem. 208, 4201. Controle Salvador, bom dia, azul 4201. Azul, 4201, no contato radar, só mantém nível 340, saída da El. 340, nada El, azul 4201. Azul 9978, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A010, esquerda para o A10. Intercept localizador nesta proa descendo a 3 mil pés, ajuste 10 no meio. Azul 9083, decolagem autorizada, pistão 10, vento variável 2 nós. Teve decolagem na 10, agora 9083. 4083, decolado 237, mantém a proa até 3 mil pés e chama o controle 120, decimal 8. Mantém a proa até 3 mil e o controle 208, bom dia. Polimantia, gol no... corrigindo, 9083, a gol. Decolou, tá mantendo a proa. 9083, bom dia, contato radar. 4400, saída da Eva. Daniel, pode voar a Leda, tá presente? Negativo, mantém o perfil da saída em outro tráfego, mesmo perfil, 9083. Acho que vai manter o perfil. Establish on ILS runway 1035217. Complete ILS approach and call out Salvador Tower 118.95. Good day, sir. Tower 118.95. Good day, sir. Thank you. Azul 9978 prossegue na descida pelo glide se desejar. Segue tráfego 12 horas, 9 milhas. Uma TR-72. Reporte passando, Duna. H1016, report. Testing auto marker and together unlocked. 1016, call you auto marker down and locked. 5217. Auto marker, wheels down, 35217. So, 35217, continue approach, wait for me to see you. Continue approach, 35217. Do 4201, Recife, 125, decimal 1, bom voo. Recife 1251, azul 4201, obrigado, bom dia. Salvador, gol 90, assistente. Prossiga. Gentileza, pode coordenar com o Recife aí o 340, por favor. Ok, aguarde a coordenação. Obrigado. Complete a aproximação com a torre em 11895, bom pouso. Land 1035217. I have birds in my sight in short final runway 10. Thanks for the information, sir. Tony Boa, 9978, está 4 milhas de terra. 9978, ajustão na 0 na meia, reporta passando externo no baixado travado. Estou em Salvador, muito bom dia. Portanto, 3179, está no ponto de entrada no zero, pronto. Diz informa que a princípio está disponível 320, o senhor aceita? 320, só um minuto. Meu golfito. Semana passada, cruzamento no 7, Romeu Golfe Vito. 9083, qual vai ser o Mach de cruzeiro? Só um minuto. Qual seria o Mach de cruzeiro no 340? O tráfego que ele impede, o Centro Recife me informou, é o Embraer 190 da Azul, 13 milhas à sua frente, mesma rota. É, Mach 7 mesmo. Ok, vou dar uma coordenada com o centro pra ver se ele lhe autoriza. Ok, muito obrigado. O Azul vai pra Confins também? Deixa eu só confirmar aqui. Campinas. Tá bom então. Se for possível aí, coordenar pelo Mach aí, eu agradeço. Na 7, solo aos 43, livre, próxima direita, 121, 1, bom dia. 129 on the ground at 4-3, leave the running on your right side, contact ground 121, that's 1-1. 1-2-1, 3-5, 2-1. Azul 9978, forma mais 2 da tampa inicial lá de pista 1-0. Gente, passou o externo, baixou e travou, está totalmente configurado. Meia 3-1, bom dia, sem identificação, desse mantenha 4 mil pés de lance e chegada bom, se ajuste no 0 ou no meio. 0, o 3179 da TAM. Hugo Vitor, autorizado o cruzamento. Quebec Mike Lima, na Lima Solo, 1-2-1-1. Tem gente agora em pista livre, informa na visual da torre aqui, uns pássaros da esquerda da aproximação. 7, obrigado. Aguarde que o Sarni. Azul 9978, vento variável 3-9, pouso autorizado no 0. Ele pouso 9978. Nilo Sierra Lima, chama na papá. Gol 9083, chama Centro Recife, frequência 125, décima 1, inicialmente restrito, nível 320, ok? Ok, inicialmente restrito, 320. Bom dia, obrigado pela coordenação. Nada. Tristan 3179, bom dia. 3179, bom dia, contato radar, só 340-320. Saída da EL para o 340, cruzando 2.300 pés, pode voar direto Leda? Da EL. Afirmativo, voa da EL 3179, grato. E aí, Olivrar 1211. Olivrar 211, obrigado. Lima, que você é Lima? Gente, confirma pra mim a autonomia e o tempo estimado de voo. Gente, decolagem autorizada, 97, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Luciana Lima, decolado às 49, controle 120, décimo 8. 1208. Controle Salvador, bom dia. Papa Romeu aqui da Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil Arco. Quilo Serra Lima, contato radar, sobe 160. Gente, o Quilo Serra Lima solicita modificar para 120. Uno 120, confirme, Quilo Serra Lima. Positivo, 120. Ok, só mantém 120, o Quilo Serra Lima. Confirma pro ideal pro destino? Ah, pro ideal é 280. Ok, seguinte. Mantém o perfil então, Arbor DCT, Quilo Serra Lima. Lima. Quilo Serra Lima está autorizado no nível final 120. Seguinte, acendendo para 120, mantendo a subida. Da 3179, centro Recife, 125, décima 1. 25-1-3-1-7-9, bom dia. Mike Fox Sierra, sem identificação, mantém o nível 090, reporte para descida. Mike, Eco Delta, o número PEI, reporte para descida, mantenha para outro farol de Itapuã. Onze, copiado, grato. É 311, desce 2 mil pés, autorizado, final do ILS X-Ray, reporte localizador. Mike Fox Sierra, chama em 120, décima 8. Mike Fox Sierra, sem identificação, mantém 090, reporte descida, previsto chegada a mão. Mike Fox Sierra, vou na proa de Duna, desça 2 mil pés, ajuste no 0 no 6. É 311, torre 1895, bom pouso. Torre, bom dia, Xané 63. Xané 6311, ajusta no 096, reporta baixado travado visual com campo. A gente vai reportar só para confirmar se está seca. Afirma. 5384, decolar 258, controle 1208, boa viagem. 208, muito obrigado, bom dia. Torre Xené 6225, pronto, ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, Xené 6225. Mantenha. O 960, bom dia, sem identificação, desça ao 050, vigilância, chegada maré. Controle, bom dia, 35384. M384, contato radar, sobe 190, saída PUCA. 190 na PUCA, 35384. O Serra Lima, aqui de Mantém, 120. Mantém produtino, reporta 60 milhas de Salvador, quilo Serra Limpa. 60 milhas de Salvador. Autorizado, número 60. Alistou a 1.000 pés, 6.1, na embaixada de Travado. Sena 6.1, pouso autorizado 1.0, vento 2.00, grau 0.49. Sente autorizado. Sena 6.225, após o pouso do companhia final 1.0, ali mantém. Após o pouso do companhia, ali mantém 6.225. Mantém a ponta de espera 42, azul 4299. Sena 6225, a torre. Escuta. Curiosidade, comandante, confirma a capacidade máxima de passageiros da sua aeronave? 0.00. Obrigado. Sena 6311, solo ao 02, ao livrar à direita, 121, 1. Delta confirmando solicitar 500 pés. 500 pés. Mike, Eco Delta, condição de horas. Livre de colagem, 925. Azul 4299 faz a rolagem do MK28 da Bianca. Ali mantém o 0. Você informa sua velocidade indicada? 190. 7. Ou no 160, confirma sua velocidade indicada? 190, ou no 160, agora é só subir à direita, tendo a formação. 7, ou no 160, tem condições de voar com prova de duna? Até mais, não é voar com prova de duna, ou no 160. Gente, número 1 para pouso. Abatango Mike Fox Serra, retração para sequenciamento, curva direita na proa 165. Direita 162. Mike Fox Serra, desse mantenha 3 mil pés, número 2 para pouso. 3 mil como número 2, Mike Fox Serra. Voo no 160, desse sido autorizado a 3 mil pés, com proa de duna, para ele esse. Da pista 10, o ajuste 10 no meio. Reposta receptando o custo do log. Ah, foi entendido, desce para 3 mil pés na prodizona, como número 1, gol 1160. Desce até 2 mil pés, o gol 1160. 2 mil pés, gol 1160. Puxa, né? 6225, tá na abor. Xané 6225, contato a dar decolagem, suba nível de voo 320 no perfil da saída Arbor. 320 Arbor, é 225. Azul 429, decolagem autorizada pistona 0, vento 180 graus, 039. No 60, confirme já na Projeduna? Afirmo, voa no 60. Sim, se informa pro ideal para a Duna, proa 062. Afirmativo, voa no 60. Papa Romeu, Kilo Serra, cima, controle. Senta agora, 128, decimal 8. Controle 35384, alguma possibilidade de coordenar direto nosso destino? É minha proa? 055. Aguarde. Controle Salvador, bom dia, Azul 4299, decolado, saída da EL. Azul 4299, radar, suba nível de voo 340, preciso da saída da EL. 340 na da EL, Azul 4299. Torre 1, controle, tem um tráfego à nossa esquerda, menos de 10 milhas no nosso nível, descendo ainda. Gente, Xanar 6225, o tráfego da Gol, posição agora de 11 horas, 16 milhas, passando 060 em descida para 12 no pés, o tipo é um Bravo 738. Ok, pode ir direto Poça ou Elefo? Direto Elefo, Xanar 6225. Pode Elefo, 6225. Mike Fox Serra, seu limite ainda 2 minutos nessa proa após reacionar com proa de Duna. Após 2 minutos, proa de Duna, mantendo 3 mil. Quinta guarda para a descida. Yeah. Mike Fox Serra, tráfico que procede a sua aeronave, posição de 12 horas 8 milhas. Tipo é um Bravo 738. Paciente, porém, Mike, Eco Delta, autorizado cruzamento do eixo da 1028, sem interferir na final da 35, forma um citation para decolagem da 17, reporta livrando o eixo da 10, Mike, Eco Delta. Seja presente, vai fazer uma passada direita da 17 sem interferir com o eixo da 35. Fuselagem, na base do Mike Eco Delta. Algo novembro, papá? Decolagem autorizada, pistão 7, vento 130 graus, 02 nós, informa helicóptero Sikorsky, que perna do vento de helicóptero da 17. Meu Golf Vitor. Estão no zero, vento 130 graus, 129. Pés aguarde para descer. Passando 3 mil na proa de Duna, aguardando mais, posso trocear. Pode ser agora autorizado descida para 2 mil pés, autorizado DNS, reporte no localizador. Controle agora o 208. 195 graus, vou trabalhar. Controle de Salvador, bom dia, Papá Romeu Tango, November, Papá decolou Arbor. Telefone, não se escuta. Papá Romeu Tango, nova da Papá, contato Aranha Decolagem, suma nível de voo 220, no perfil da saída Arbor, após Elefa. 220 no perfil da saída, Tango, November, Papá. Meu Golf Vito decolado ao Zona Zero, controle 1-20-8. 208, Romeu Golf Vito. Controle Salvador de Papa Tango Romeu Golfito. Chama na Papá, Vitor Tchalatel. Suba nível de voo 1-0-0 no perfil da saída Arbor. Perfil da Arbor a 1-0-0, Romeu Golfito. Pegou dela. Escuta na torre? Prossiga. 1-1-60, informa o tráfego helicóptero circuito para pouso pairado na cabeceira 1-7, sem interferir no eixo de aproximação. Ajusta 1-0-1-6, cheque trem, pouso autorizado 1-0, vento 1-90 graus, 0-5-9, gol 1-1-60. Livre pouso na 1-0, sentido tráfego 1-1-60. Teletel mantém. Salvador, bom dia, Zan 3304. Zan 3304, mantém o ponto de espera. Caso negativo, 1-3395, bom voo. 3395, bom dia, obrigado. Canem 6225, centro agora na frequência 1288, caso negativo, 1260, bom voo. Canem 6225, controle. 6225, prossiga. Tento agora, frequência 128, decimal 8, bom voo. Poderia confirmar, não recebeu? Frequência 128, decimal 8. 288, obrigado, bom dia. Localizador, Mike Foxtrot A. Complete sinal de procedimento, chame torre 1-8-9-5. Bom dia, senhora. Pouso. Fala, zona 3, livrar a zona frequência livre, boa. Charlie Hotel, tenta o helicóptero livrando na taxa Iosca, a linha aí mantém 1-7. Sim. Torre, Mike Foxtrot Sierra. Mike Foxtrot Sierra. 6.85, bom voo. 2.85. Confirma intenção de pouso, pistão na zero. 1-7. 7, reporte para o cancelamento, Mike Fox Trot A. Fox Trot A. Gol 1-1-6. Gol 1-1-6-0, seu solo 1-4, chame o solo agora 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado. Vitor, confirme a prioridade para o destino. Só um minuto. Presente, Foxtrot Sierra, modifica. 278, Romeu Golf Vitor. Foxtrot Sierra. Foxtrot Sierra da presente, modifica, interroga base pela direita da 127. Gente, é cancelado ao Zulu 5. Curva esquerda, ingresso pela do vento do helicóptero do 97, aguarda para gerar base e forma o tráfego alinhado do 97. O Mike Foxtrot Sierra. Foxtrot Sierra. Romeu, confirmo, voltando, mantendo 3.000 pés. Livre da restrição, o Romeu Golf Vito. Ok, acendendo então para uma centena, Romeu Golf Vito. Decolagem autorizada, pistão 1-0, vento 1-4-0, grau 0-3 nós. Autorizado, decolagem, 3-0-4. Vitor, Charlie Hotel, aguarde. Sou Salvador, sou 3663, ponto de espera pronto. Tá 3663, mantenha, ponto de espera. Tá marcando ponto de espera, tá 3663. Foxtrot Sierra pode fazer espera na rotatória. O Mike Foxtrot Sierra. Aguarde para girar base. Afirmativo, posso fazer a espera na rotatória? Afirma, Mike Foxtrot Sierra. Papa Romeu Tango 90 Papá, o centro agora na frequência 128, decimal 8, bom voo. Frequência agora 288, pô. Decolado 18, controle 120, decimal 8. 208. Passo usando mil pés, não se escuta. Tan 3604, bom dia, contato radar, suba nível de voo 360, no perfil da saída árbol após Elefa. Sente, pode voar a árbol, tá presente? Guarde. Obrigado. Se eu for dar 1-0, vai livrar o eixo de decolagem do senhor, será autorizado. Aguarde. Victor Charlie, hotel do colégio autorizado, pista 17, vento 100 graus 05 nós. Na 3663 autorizado, 0, vento 0, 90 graus, 4 nós. Autorizado, Charlie, até o Mike Foxtrot, se abrir para 17. Mike Foxtrot, se ingresso final 17, é a porta curta. Se abrir. Chanel 63, 1-2, ali, mantém-se no 0. Ali bateu no 0, 63 no 2, deixa eu ver. Victor Charlie Hotel, vou falar nos 2-0, controle 1-2-0, décima 8. Controle 1-2-0, décima 8. Oi, Salvador, bom dia, tá 3-2-5-9, ponte 0-10. Tango Victor Charlie Hotel, contato na decolagem, manter o perfil da saída árvore após árvore DCT. É, manter o perfil árvore após árvore DCT, Victor Charlie Hotel. Tá 3663, decolado, aos 21, controle 208. 208, 3663. Na curta baixada de travado, Mike Foxtrot Sierra. Mike Foxtrot Sierra. Check trem, correção, pouso autorizado no 7, vento 070 graus, 4 nós. Sierra. 3663, entendendo? 340. Quando possível, uma direta, uma prova letra aí. Ou ótima, por favor. Autorizada para o Didael. Para o obrigado. 3663. 00 graus 29. Segura com a marcha, 6302. Batango Romeu Golf, visita, informe sua estimada de pouso. 1-3-2-3, Romeu Golf, visita. Jesus, fiz copiado. Tração da frequência livre, bom dia. Já informa para eu ir dar para o destino. Autorizada para o destino, quando possível, chamado de pouso livre da restrição. Está autorizada a subir para uma centena. Ok, vai subir direto, destino, sou Victor Tchalatão. Aguardo estender, chamado de pouso. Chanel 6312, decolado 23, controle 120, decimal 8. 208 para 6312, bom dia. Vamos ver, 1255, chamado de pouso, Victor Tchalatão. 1255, copiado. Controle Salvador, bom dia, Chanel 6312. 5414, confirme. Oxené 6312. Copiado, Oxené 6312, contato radar decolagem, suba nível de voo 350 no perfil da saída PUCA. 350 PUCA 6312. Plano 3604, estamos no centro. Recife, a frequência 128.8, bom voo. 288, obrigado, bom 3604. São 3859, decolou 25, controle 120.80, bom dia. 3080. 5414, bom dia, em contato radar. Fui comprou hoje, Mari, para a chegada a Mari, reposta de ideal de descida. Salvador, bom dia, 3859. 3859, contato na decolagem, sob a nível de voo 360, no perfil da saída Arbo. 360 na Arbo, 3859. Salvador, bom dia, 35-221, mostrando na Rosera pronta. 221, Linda, cola 1-0, vento 1-0 grau, 03 mais. Linda, 221. A 3859, autorizada para hoje, Alefa. Alefa, 3859. Meia três, está no centro do Recife, na frequência 125.1, no bom voo. 251, obrigado, 3663. M3, 12, centro Recife, no 12.85, bom voo. 2.5 para M3, 12, bom dia. Controle Salvador, bom dia. TB 5221, decolando para ajudar a bordo. 5221, contato radar, suba para nível de voo 200 no perfil da saída Arbo. 200 no perfil, 5221. Autoriza a próxima abdução, escutando 3259. Confirme, Proa 3859. Confirme. Ainda não foi compreendido. Autoriza Prod Obduce, Oscar Bravo, Delta, informe Delta. Aguarde, Tan 3859. Controle 35414, ideal de descida. 5414, autorizado de descida para nível de voo 050. Essa para o 050, 35414.